Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Anderson Argentoni, Luiz Sussi e Guizão. Olá a todos, chegamos à terceira edição do nosso Nerdrops, o seu podcast maroto, podcast moleque, seu podcast romântico de notícias nerds. E aqui hoje conosco nós temos nossos queridos amigos André Magin e Slash Rick, lá do Nowload. E aí, pessoal, beleza? E aí, pessoal, tranquilo? Olá. Valeu pelo convite. Imagina, cara, a gente tá tentando angariar novos ouvintes. Sim, só a nossa ponte. Ah, mas a gente recomenda, cara. Não, verdade seja dita, a gente só chama quem a gente ouve também, né? Ah, cara, e a gente só participa do que a gente acha bom, velho, sinceramente. Oh, que beleza, tá vendo? Elogios mútuos, a falsidade imperando nesse podcast hoje. A mentira é o que move esse mundo mesmo. E a gente, Tony, por que o Polar não tá aqui hoje? Ah, porque o Polar teve que operar. Ele visitou. O que ele visitou? Sei lá o que ele visitou. Na verdade, o Polar não vai mais participar do podcast com a gente. Ele conseguiu fazer a cirurgia de mudança de sexo que ele tava querendo tanto. E agora, finalmente, ele vai largar tudo, né? A gente tá tentando fazer ele voltar, porque ele é uma pessoa muito importante. Mas ele prefere fazer uma coluna agora de moda. Da estética. Bom, então o pessoal já sabe, quando gravar com a gente uma tal de Arlete, é o Polar. É o Polar. O nome ingrato. Vamos pros e-mails antes, então. Nerd Mail. Esse é o terceiro Nerd Drops. E, pô, Guizão, até agora foi tudo bem, né? O que você tá achando aí? Tem 2 Nerd Drops a mais que eu achei que ia ter desde o começo. Não, isso é bom. Bom, a gente... E finalmente agora eu tenho meu nome no Nerd Drops. É isso aí, galera. O Guizão é sim membro oficial do Nerd Drops. Então, se você segue só eu, o Polar e o Argentoni, segue o Guizão também, que o manicômio, esses negócios, é tudo ideia dele. É gente boa também. Apesar de não mandar pornografia, é gente boa. Eu não mando porque meu computador tá zoado e não dá tempo de eu precisar pornografia, eu caio do Skype. Então, cara, a gente recebeu vários e-mails. Eu não achei que ia ter tanto e-mail, até porque a gente divulgou o e-mail correndo semana passada, né? Foi. E a gente, poxa, cara, tem público feminino, veja só você. Cara, pois é. Tem muito mais do que eu imaginei que ia ter. 3 vezes mais do que eu achei que ia ter de mulher, mano. Tudo bem que não são milhões, mas são 3. E aí a gente selecionou o e-mail dessas 3 garotas hoje e vai ler esses 3 pra você. A gente tava com ideia de ler os comentários também, mas não, vamos ficar hoje só nos e-mails mesmo. Bom, eu vou ler da Mariana. Ela mandou e-mail falando que ela é uma nova seguidora, mas não é uma seguidora do Twitter. Olá, me chamo Mariana e foi a primeira vez que escutei Nerd Drops. Já escutava o Nerdcast do Jovem Nerd e que também por eles conheci vocês. Gostei muito dos seus trabalhos, tanto o cast como as matérias. Ainda acho meio chato ser discriminada. Ah, oh, discriminada, Sus. Mimimimi. Sendo menina por gostar de games e assuntos nerds. É justo. Muita gente discrimina, por menos que isso. Estranho. Ou me acham muito nova pra jogar e ler alguns livros, ou falam que eu sou bonita e isso não combina comigo. Ô, tá louco. Também é justo. Tô adicionando ela no Orkut. Aqui no post aqui vai ter o e-mail dela, quem quiser mandar, ligar pra ela. A gente vai não, é brincadeira, pelo amor de Deus. Como no caso do Ninja Gaiden, com violência e sangue até jogo. Mas com mulheres seminuas e peitos de latina, sacanagem. Achei engraçado nos filmes, porque também quando li a sinopse do filme Avatar, fiquei com cara de what the hell, mano, pensando ser o desenho. Eu estou curiosa pra ver como ficou o novo cubo mágico. Que só mais um comentário. A Gintone, que voz sexy. E manda um LOL, que eu odeio LOL, mas LOL é foda. Eu espero novos lançamentos de Nerd Drops, com certeza irei acompanhar. Beijos a todos de sua nova seguidora. Viu, Mariana? Valeu pelo e-mail. No post do segundo Nerd Drops tem o link com como é que ficou o cubo mágico, que ele ficou esférico. É, o cubo mágico ficou um c... E com relação à voz sexy do Argentoni, né, vai meu ciúmes. Ele é velho, ele é feio, ele é bobo. Esquece ele. E nesse momento, ele foi dormir, porque ele não conseguia ficar acordado. É, ele tem que acordar cedo pra ir comprar pão na padaria. Não, a idade chega, é triste. E pra quem falou que eu sou mais velho que ele, não sou mais velho que ele. Eu sou de 85 e ele é de 800 e alguma coisa. Por incrível que pareça, eu sou de 87. Foguizão. Tá acabadinho, velho. Tô bagaço. E a gente recebeu também aí o e-mail da Naka. Ela seguia a gente desde a última casa nossa. Ela é tipo aquela fan stalker, sabe? Sim. Não, tô brincando. Eu fiz amizade com ela já de um tempo pra cá. Aí ela mandou um apelozinho que eu não vou ler no ar, porque... Que é bem stalker. É, que é bem stalker. Ela acha, né? Mas tudo bem. Ela falou que ela ama muito o namorado dela. Ela também... essa garota, ela é foda. Ela mandou um post aqui reforçando os comments. Two girls, one finger. Cara, é nojento. Cara, eu assisti... do mesmo jeito que eu assisti o One Guy, One Screwdriver. Nossa, é perturbador. Cara... Perturbador. É trash. E aí, continuando o e-mail dela, e aí ela continua. E que além desse da Alice que vai lançar, tem mais o do Marilyn Manson sobre Lewis Carroll, que ficou pra lenda. É, e rumores do American's Mac de Alice ganhar continuação pra Xbox 360 e PS3. Nossa, aí vai ser bruto, porque esse jogo... Você chegou a jogar? Não, cara, ele tá aqui na minha lista de compras, se é que você me entende. Cara, Guizão, o manicômio pegou. Ela cita o manicômio no e-mail. E ela aqui, ó. Agora chega na parte mais emocionante e tocante do e-mail dela. Bota a musicazinha, aquela... Edificante. Pá, pá, pá, pá, pá. Sabe, Paula? Então bota aí. Agora, voltando ao principal, parabéns ao podcast que está mara, desde a edição, as brincadeiras e tudo mais, e toda aquela puxação de saco que vale a pena. Vida longa e o sono não me deixa escrever mais, adeus. Abraços, Naki. Um abraço e um beijo pra você, Naki, um abraço forte no seu namorado. Tem também aí o e-mail da Kel, que é fã do Air Geeks e agora também é uma começou a gostar de ouvir o Nerd Drops também. Kel, valeu mesmo por gostar do programa e daqui pro buraco, viu? Cara, a Kel era minha vizinha de porta. Eu não sabia disso. Aí a gente tava conversando e eu descobri que ela morava aqui na frente. Absurdo, é, né? São Paulo é uma cidade pequena mesmo, né? Mas ela mudou pra Jundiaí agora. Meu nome é Raquel, tenho 19 anos, sou de Jundiaí, São Paulo. A pedidos ou não, estou mandando esse e-mail pra vocês. É, o pessoal acha que eu fiquei pedindo e-mail pra todo mundo, né? Gente, adorei. Não é assim, eles têm vergonha de mandar, eles falam que a gente te exige. É, imagina. De vocês, eu como uma boa fã de cinema, games, etc, adoro estar por dentro das notícias e achar o Nerd Drops foi muito bom. Adoro o jeito... Que cut, né? Adoro o jeito que vocês comentam e debatem as notícias mais nerds do mundo. Nossa, então não ouça esse, então. O e-mail é um pouco curto, mas é de coração. Sou péssima pra escrever essas coisas. Prometo que no próximo cast faço algo bem mais decente. Afinal, vocês merecem. Continuem assim. Força aí pra qualquer coisa que precisarem, é só me chamar. Beijos a todos e até mais. Ai, que bonitinho, fiquei emocionado. Olha só. E galera, quem quiser mandar e-mail pra gente, é nerddrops@gmail.com. Quem quiser mandar pelo Getalk com uma mensagem de voz também, pode mandar. Ah, siga a gente no Twitter. @nerddrops, @luissussi, @guizaum, @polar e @argentone. Isso. E pra falar, a galera, tem um pessoal que não tá conseguindo achar o feed no site, né? É. Em cima do topo, galera. É, não sei que se feed, mano. Em cima do banner do Nerd Drops, o banner principal, o topo, tem lá os links, que são pequenos ali. Mas a galera não dá pra achar muito, acaba não encontrando. Às vezes lá em cima tem home, assinando o Nerd Drops no Aritanis e equipe Nerd Drops. Se você clicar em equipe Nerd Drops, você vai achar a nossa descrição, que não tem ainda, mas terá. E dá pra seguir a gente do Twitter por ali também. Assinando, e em cima tem assinando o Nerd Drops no iTunes. E de lá, apesar de ter um post, de lá também tem como explica como assinar o Nerd Drops. E a gente vai melhorar isso aí, tá? A gente quer descer, a gente tem planos futuros pra melhorar essa diagramação. Não tão futuros, tão mais próximos do que vocês imaginam. E também agora vai entrar uma aba nova e vai entrar um post novo falando que o Nerd Drops tem um papercraft. Oh, veja só. Eu também tenho um, mas eu não vou disponibilizar ainda. Tem que acertar também, o meu. Eu também tenho um, mas eu não tive coragem de recortar. E lá explica como montar. É simples demais. É super legal pra você deixar na sua mesa, pra você deixar em qualquer lugar, você dá de presente, carregar no carro, tatuar. Qualquer tatuar coisa você... é forte. Qualquer coisa que você quiser fazer. E olha, a gente garante que quem tiver, a gente tá pensando numa surpresa legal, umas coisas legais que a gente vai fazer, que é imprescindível que você tenha um desse. Tá? Que você tenha um Papercraft do Nerd Drops. Bom, essa foi a nossa primeira leitura de e-mails do Nerd Drops. E agora fique com a galera do Download com a gente falando as notícias da semana. Um abraço, galera. Primeira e não a última. O quê? Primeira e não a última, cara. O que eu falei? Não, eu falei primeira e não a última. Primeiro e não a última o quê? Leitura de e-mail. Ah, tá. Ah! Falou. De volta pro Nerd Drops. Cinema. Hugh Jackman será a moça da Avon. Sucker Punch traz Vanessa Hudgens nua. Harry Potter e o Enigma do Príncipe quebram o recorde da meia-noite. Robert De Niro pode estar em Machete. O Lobisomem tem parte de refilmada. E Max Steel vai para as telonas. Eu queria estar presente, cara, no brainstorm para decidir o nome do bonequinho, cara. Imagina, nós vamos escolher algo que seja o máximo, né? Max. Agora algo que seja forte como o ferro, né? Steel. Ah, pronto, está pronto. E Harry Potter e o Enigma do Príncipe bateu um recorde aí de exibição. Pra quem não sabe, o filme teve uma exibição na última quinta-feira, meia-noite, e só nos Estados Unidos, essa sessão teve uma bilheteria de 20 milhões de dólares, né? Tá, que pariu. O filme, então, a primeira sessão do filme já bateu aí o recorde de muitos filmes, cara. Vocês viram o filme? Não, mas a única coisa que prestou desse Harry Potter novo foi a Hermione, e aí no post dessa semana vai ter algumas fotos dela pagando peitinho. Tá muito bonitinho. Pagando peitinho? Como assim? É nova essa? Então, eu vi esse filme e, tipo, muita gente tava falando que aqui no Brasil mesmo só encontrava sessão lotada, que só tinha ingresso pra domingo, sabe? Que coisas absurdas e boatos incríveis. Só que eu moro, parece que deve ser uma roça. Olha como é que tava a sessão. Você vai mandar uma foto, é isso? Eu mandei um linkzinho. É, eu fui ver hoje e tava bem cheio, assim. Não tive problema de comprar ingresso nem nada assim, mas tava bem cheio. Assim. Eu cheguei então, com uma hora de antecedência, perguntei, todo preocupado, né? Moça, ainda tem ingresso pra mim, pra minha namorada? A moça quase riu da minha cara, sabe? Ela falou, porra, lógico que tem, cara. O que você acha, né? Como assim, né? Ela virou e falou assim, não, entra lá, dá uma olhada, depois me diz se tem espaço. Mas e aí, vocês gostaram do filme ou não vale tudo isso? Pô, eu achei muito bom, sinceramente, assim, eu cara, me diverti muito, assim, filme de verão mesmo, né? Esses filmes, cara, curti muito mesmo. Achei muito legal. Alerta de spoiler. O que você achou da morte do Dumbledore? Cara, achei que ficou assim, ficou emocionante, sabe? Ficou, supriu minha expectativa, né? Assim, sabe? Digamos. Com sinceridade, você chorou? Não chorei, cara, mas eu ouvi alguns soluços perto de mim, cara. Cara, eu, assim, não tenho vergonha de dizer que eu gosto de Harry Potter, cara. Eu sempre, sabe, li os livros assim que eles saíam e tal, e desde pequenininho e tal, e, cara, gostei muito mesmo. Foi, pra mim, é o melhor dos filmes. Nunca tinha dado muito valor pros filmes até agora, e esse foi, eu achei bem legal mesmo. Uhum. Sério, porque eu tinha os comentários que eu ouvi do filme, foi que ele é bem inferior aos outros, então não é. Sério? Verdade. É, não, o que eu, assim, eu pra mim é o melhor, e o que eu tava achando impressionante aqui no Rotten Tomatoes, aquele aglomerador, né, de review de filme, cara, uhum. Ele tá com uma média muito alta, cara, ele tá com quase 90%. Sério? Sério. Crítica tá abraçando também. Bacana, eu não li os livros de Harry Potter, também não tenho vontade de ler, mas os filmes eu já assisti o primeiro. Primeiro, agora eu vou até o final. Então, essa semana eu ainda vou ver isso daí. Também, né, cara? Já começou, não. Agora vai. Mas aí, agora eu já assisti os filmes. Perde a graça o livro? Cara, acho que complementa. Prefiro... Você vai ver coisa que você não viu, vai te dar uma profundidade maior, assim. É aquele lance, né, cara? Não tem como você comparar com grandes obras literárias aí. Cara, mas é um livro muito divertido, sabe, de ler. Ele é, sim. Mas eu vou falar, viu, André? Eu não gosto muito dos três primeiros filmes, não, viu? Ah, o terceiro eu até achei legal, que deu aquela mudada de visual. e tal, com aquele lance meio gótico, diferente, assim, mas... Mais dark, os né? Os dois primeiros eu acho bem ruinzinhos mesmo. É, mas não é nem só isso, cara. Eu acho que nem o primeiro filme, no caso, até o segundo, tem muita coisa que acontece no livro que não acontece no filme, ou se acontece, acontece diferente. Mas assim... A adaptação é ficou fraca. É, entendeu? Não é uma questão de adaptação, é uma questão de aconteceu diferente mesmo, entendeu? Muda o sentido da história. Eles deixaram de colocar algumas coisas bem importantes, assim, nos primeiros filmes. Nesse eu não senti isso. Talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa. Sim, eles deixaram muita coisa de fora, adaptaram coisas que aconteceram, que no filme acontecem de forma diferente, mas no fim das contas deixaram o essencial lá, sabe? Mas assim, vocês já leram até o final, até o Relíquias da Morte, né? E os filmes, mesmo com essas adaptações, estão seguindo o caminho que vai levar ao final do Relíquias ou já tá faltando coisa que vai fazer? Cara, eu acho que não. Acho que eles estão conseguindo. Inclusive, você vê que nesse filme, por exemplo, eles deixaram... colocaram no filme algumas cenas que, se o último livro não tivesse saído já, eles provavelmente não deixariam, porque são cenas que dão uma deixa pro que vai acontecer no próximo, entendeu? Tipo, elas deixam uma chamada, assim, pra coisas que vão acontecer no futuro. Entendi. Que são coisas bem sutis, assim, que só quando você já sabe o que vai acontecer que você pega. Entendi. Bacana. É, mas a alteração não chega a mudar o rumo do filme. Mas é que, assim, às vezes são cenas nos primeiros, né? Do quarto e o quinto já não acontecem tanto isso. Mas são coisas que acontecem que nem no livro, que tem aquele dragão lá, o Norberto, o dragão norueguês. Uhum. No livro, Argentoni, é praticamente ter um capítulo só sobre esse dragão. Entendi. Ligado? No filme, eles falam assim, aí o dragão, o que aconteceu? Ah, foi embora. Sabe assim? Isso é só um detalhe. Entendi. Tipo, não é que era um acontecimento decisivo, mas era um acontecimento que desprendeu um tempo no livro pra você ler, entendeu? Eles podiam explorar mais. Uns dois frames, pelo menos. Querendo ou não, o livro, ele trata, né, o relacionamento lá dos personagens, assim, no decorrer de um ano, sabe? Todas as épocas e tal. Por exemplo, no filme, parece que, sei lá, o Dumbledore e o Harry ficaram juntos, sabe, no final de semana, fazendo aventuras, e isso foi suficiente pra eles terem uma relação de pai e filho, sabe? Não, então, não é tão rápido. No filme parece que o lugar pra onde eles vão é um acampamento de férias, né? A varinha do Dumbledore. Quase não aparece eles em aula e tal, é verdade. Valeu os 15 contos do cinema. Eu paguei 8, era dia de promoção. 8 eu e a minha namorada, os dois juntos. Então, saíram algumas informações novas sobre o novo projeto do Robert Rodriguez, né? O filme do fake trailer lá que saiu no Grand House, Machete, né? Protagonizado pelo Danny Trejo. Começaram a surgir novos nomes, né, no projeto. Além de Michelle Rodriguez, que vai fazer uma personagem chamada Luz, nós temos também agora o nome do Robert De Niro, né, cara? Que aparentemente vai fazer um papel de um senador chamado McLaughlin. Cara, eu acho uma ideia fantástica isso. Já tinha... Logo que saiu, né, o Grand House, cara, o Machete foi mais falado do que os filmes, cara. Uma das melhores partes dos filmes, cara, é esse trailer, velho. É sensacional, aquela parte do padre, né, o cara... Titi Marim, cara. Putz, tem piedade, Deus tem piedade, eu não. Não, e você sabe qual é o nome do padre que o Titi Marim faz? Padre Benício Del Toro. Caralho, sério. Nossa. Cara, mas o mais foda de tudo, cara, é que eu tive a epifania que agora que o carinha que dá a missão, né, pro Machete é o Frank Lapidus, né, velho? Frank Lapidus? É, o cara que conversa com ele no carro. É verdade. Olha, eu não tinha me tocado nisso também. Mas se eu não me engano, cara, o trailer do Machete é dirigido pelo Tarantino, não é? É, cara. Não, é pelo Robert Rodriguez mesmo. Não, o filme é do Robert Rodriguez, mas o trailer é dirigido pelo Tarantino. O trailer do mesmo é do Tarantino? É, do mesmo jeito que o trailer do Bulletproof, eu acho que é do Tarantino, né? É, o Bulletproof é do Tarantino. O trailer do Bulletproof é dirigido pelo Robert Rodriguez. Bulletproof é um filme maluco do caralho que salva por aquela cena da batida do carro até fora. Não, Machete é dirigido pelo Robert Rodriguez mesmo. Não, o filme é. Trailer não. Não, o Machete. Planet Terror e o trailer Machete são pelo Robert Rodriguez. Ah. O Thanksgiving é do Eli Roth, o Death Proof é do Quentin Tarantino, Don't é do Edgar Wright e o Werewolf Woman of the SS é do Rob Zombie, que é outro que devia virar filme também, né? sabe o que é pior de tudo, cara? O que é pior não, o que é mais interessante é pensar que esse Machete, cara, esse filme é o passado negro do tio dos pequenos espiões, né, meu? É mesmo, né? É, porque é o Machete. O tio dele chama Machete, é o mesmo cara. Você tá brincando que o tio dele chama Machete? Chama? Caraca, velho. Não, tu tá me zoando, sério? Vocês nunca fizeram essa ligação? É o Danny Trejo lá? O tio Machete, cara. Caralho, que é o Danny Trejo, sim, mas... Não, é o mesmo ator e o mesmo personagem. Caralho, agora você... Agora... Muitas epifanias, cara. Muitas epifanias. Quer ver, ó? Não, agora eu vi vantagem em você estar aqui, hein, Guizão? Tá vendo, hein? Finalmente, cara. Muito bom, cara. Quer ver, ó? Pequenos Espiões 2. O cara não fica só no Photoshop, né, cara? É, meu. Olha só. Ó, tá vendo? Dani Trejo. Tio Easy Machete Cortez. Cara! Nossa, cara. Ah, que velho, foda, cara, isso é cara, foda, cara. Velho, o cara põe uma .50 na moto, velho. Não precisa de mais nada. Não, é sensacional, cara. Cara, isso aí é muito foda, cara. Não, mas isso que é louco, entendeu? Porque você pega um filme que é só sangue, só tripa voando, cara. Aí você sabe que o futuro desse machete fudidão vai ser seu tio, inventor dos meninos, tá ligado? Muito louco, cara. Nossa, gostei disso, cara. Muito bom, muito bom. Uma coisa interessante é que o... É, já que nós somos de um podcast de games, vai fazer uma relação com os jogos, que o Danny Trejo é um personagem jogável naquele jogo de luta de rappers, né, Rick? O Def Jam. Nossa, esse jogo é muito engraçado, cara. E o site de entretenimento Variety diz que os estúdios da Paramount e o produtor Joey Roof de Hellboy 2 estão unindo forças pra trazer, adivinha o quê? Max Steel pro cinema. Meu Deus. Max Steel, que é da Mattel, que é a mesma empresa criadora do que, André? Da Barbie, né, cara? Afinal de contas, se eles fizerem somente a Barbie, eles estão pegando só metade, né, velho? Por que não? Do público-alvo, né? É foda. Alguém gosta desse desenho? Cara, nem sabia que tinha um desenho, velho. Mas se tiver, deve ser uma merda. Mas é uma merda. Tem sim, cara. É uma merda. É uma bosta mesmo. Bom, pra quem não sabe, o Max Steel é um soldadinho que... Soldadinho? Que ele trabalha numa agência secreta e ele pratica esportes radicais. E ele tem um equipamento que usa nanotecnologia que deixa ele um super-humano. Ele obteve muito sucesso na América Latina, tanto na animação quanto na venda dos brinquedos, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? É, Max Steel é um boneco que só vive do mercado da América Latina mesmo. É até estranho, né? Mas é engraçado isso, né, cara? Porque tudo bem, a gente não gosta, mas, meu, a molecada adora Max Steel, cara. Será, cara? A gente quer dizer o porquê, cara? Por que que... Cara, não sei. Se adoram, acho que já passou o auge, assim, né? Porque faz tempo que eu não ouço falar mais, assim, Max Steel. Não, cara, meu, não para de sair desenho do Max Steel. Boneco não para de sair, cara. É... Nem desenho, nem boneco. Cara. Eles têm o mesmo monstro, os 300 jeitos diferentes. Ah. Né? E vende, cara, e vende pra caramba. Eu queria ter essa ideia de fazer um monstro, pintar ele de 1000 cores e vender milhares de cada uma das cores. É a versão... antes fosse só isso, né, cara? Tipo, esse é a versão do monstro, ele tá de braço levantado. Esse ele tá com o braço mais esticado, tá ligado? É, meu. O foda no Max Steel é que é, tipo, esse monstro está com a mão de faca, esse monstro está com a mão de tesoura. Esse monstro está com a mão de Jockey Po. Pra você ter uma ideia, eu acho que esse Max Steel aí tá pra geração nova, como o reboot tava pra gente, lembra? Daquela animação. Caraca. Lembro. Que é todo mundo azul, mano. Exatamente. Mas se bobear, cara, o que eu tô pensando sobre o filme do Max Steel, cara, é que eles vão tentar fazer alguma coisa mais ou menos como tá o G.I. Joe, né? Talvez. É, vai ser alguma coisa parecida com o G.I. Joe, cara. Vai ser animação ou vai ser live action? É live action, cara. Okay, agora okay. É live action, porque filme do Max Steel em animação já tem um monte, cara. O clássico filme O Lobisomem, né, estrelado por Hugo Weaving e Benicio Del Toro, passou por 6 meses de refilmagem e, assim, tentando melhorar principalmente as cenas de ação, né. Isso, essa que foi a tal refilmagem das partes do lobisomem, não das partes do lobisomem. Eu acho que as partes do lobisomem estavam interferindo nas cenas de ação, tiveram que ser refilmadas. Tiveram que ser refilmadas, né, que estavam no meio do caminho. Esse filme do lobisomem aí, cara, parece que vai ser bom, meu. É, os caras pretendem ressuscitar aí um gênero que tá totalmente morto, cara. Não, mas esse filme não é o remake daquele Wolf do Anthony Hopkins? Não, ele é um remake do Werewolf do Rick Baker. Ah, porque tem aquele Wolf. Que é, né? Lá da década de 60, 50. E aquele Wolf não é com o Anthony Hopkins também, é com o Jack Nicholson, né? É, com o Jack Nicholson, né? E o que o Michael J. Fox faz? Garoto do futuro. Mas então, sei lá se é um gênero meio esquecido, porque não sei se vocês acompanham aquele seriado True Blood. Tá. caralho. Falam muito bem desse mesmo. Ele é muito bom, cara. E eles estão numa época que, em breve, assim, acredito eu, tá pra acontecer algum lobisomem. Porque acho que não é a primeira nem a segunda vez que os caras citam o lobisomem, sabe? E eles citam lobisomens como criaturas malignas, né? É, citam os lobisomens da série como monstros mesmo, né? Uhum. Parece que o lobisomem nessa remake aí, nessa refilmagem, vai ser um animal mesmo, né? Não vai ser o lobisomem humanoide, não, né? É, então, pelo que eu entendi, ele vai ser humanoide, mas ele vai andar como um animal, né? Ah, tá, entendi. Mas, cara, o cara fazer um filme e depois ter que regravar 6 meses de filme pra melhorar cenas de ação, quer dizer que tava uma merda mesmo, né? Né, cara? Pra não aproveitar... Aproveitar cara, 6 meses de... Pô, ele vai ser grandão e vai andar nas 4 patas? Vai ser que nem aquele lobo do 300, então? Lobo do 300? Ah. É, deve ser. Bom, pelo menos bons atores o filme tem, né, cara? É, bacana. Hugh Weaving, Benicio Del Toro, Anthony Hopkins... E falando em bons atores também, foi anunciada essa semana pela 20th Century Fox um novo filme de comédia que vai chamar Avon Man, da companhia de cosméticos Avon. Então, o ator principal vai ser o Hugh Jackman, que trabalhava em uma agência de carros e depois de ser demitido pela mesma, viu uma oportunidade aí de estar tirando a família do vermelho, né? E aí, acaba naquilo, né? Ele vai, usa o charme pra vender os cosméticos e tudo mais, e aí ele descobre que tem uma competição nacional pra ver quem vende mais batom, essas coisas. Aí ele chama os amigos dele, provavelmente da loja de carro, pra participar dessa parada aí. Provavelmente eles ganham e a família dele sai do vermelho e todo mundo fica feliz. No final ele vai descobrir que as pessoas não precisam de Avon porque a verdadeira beleza está no interior das pessoas. Oh, caraca, André, agora... Cara, todo filme desse tem que ter uma mensagem de autoajuda no final, né? Esse filme não te lembra Líder de Torcida? Ou então, no final do filme assim, como saiu aí a notícia do Resident Evil 4, né? Ele vai pegar assim num comercial da Avon depois de ter ganhado a competição nacional. Aí ele vai mostrar e ele vê que tá descolando o papelzinho e ele tira, tá Umbrella Corp. Umbrella. Assim. Aí acaba, tá ligado? Com um zumbi mordendo ele. Falando de mulher bonita, né? Essa semana também a Marvel mostrou que veio pra mostrar mulheres bonitas também no cinema, porque Natalie Portman foi confirmada na produção do filme do Thor, né? E ela fará o par romântico do Deus do Trovão, que é a Jane Foster. E uma outra notícia que saiu também numa revista norte-americana foi uma foto da Scarlett Johansson como a Viúva Negra, né? A gente já tinha ouvido falar que ela ia ser a Viúva Negra, mas não tinha visto nenhuma foto e, pelo amor de Deus. Viúva Negra vai ser do Thor também? Não, vai ser no filme do Homem de Ferro. O Thor vai ser que ator? O Thor? Chris Hemsworth. Sei lá quem é esse cara. Com relação a Scarlett Johansson, eu não gostei dela nesse papel. Eles não... Maluco, bro. Ele não coloca... Não. Você há de convir comigo que ele não mostra todo o potencial que essa menina tem. Na foto, ela tá de 4 e cadê o peito dela, parceiro? Ficou no Photoshop, fio. Ah, calma. Não tá. Não dá pra ver. Não, não gostei. Calma que vai ver. Mas o Thor, cara, ele vai ser o cara que interpretou o Capitão Kirk no Star Trek novo. Vai ser muito bom. Não o Capitão Kirk, mas o... É, o Capitão Kirk que não é o Capitão Kirk. O novo Capitão Kirk. Pra quem assistiu o filme Star Trek, aparece o George Kirk, que é o pai do James dele. Kirk. Então esse cara, o Thor, vai ser o pai do Kirk. Ah, saquei. E vai ter o Mickey Rourke, né? Podrão. Cara, eu acho que ele ia ficar mais engraçado se ele tivesse com uns dread do que com esse cabelo nojento, né? Pô, meu, o cara tá podre. Tudo bem que ele já faz feio. E eu também tô preparando aqui, vou deixar no post, pra quem gostar, umas fotos que mostram toda a verdadeira beleza da Scarlett Johansson. E já que o assunto é gostosa, a nossa querida Vanessa Hudgens, que é a princesinha pervertida da Disney, ela vai fazer o papel de uma prostituta chamada Blonde no novo filme de Zack Snyder, que atende pelo nome de O Visionário Diretor de 300, no filme que chama Sucker Punch. O filme se passa na década de 50, que fala sobre um grupo de garotas que são internadas no manicômio e não no manicômio. Aí não é tão bom. Então não presta. Curtiu, não. Que querem sair e quebrar tudo. filme. Aí o Snyder disse que já tá animado com... Como há muito tempo ele não ficava com esse filme. Tá vendo? O papai tá animadíssimo. O papai ficou excitadíssimo com esse filme. Ó, junto do time, compondo o time das gostosas, tem Abby Cornish, Jamie Chung e Jenna Malone. E o elenco também traz Scott Glenn. E a estreia fica pro dia 8 de outubro de 2010. A Vanessa Hudgens só tem que se preparar um pouquinho mais pro filme, né? Tem que dar uma aparada ali. Depois a gente mostra a foto aí no post. Ela tá, né, faltando um pouco de peso aí. E também vão começar as filmagens de The Kung Fu Kid. Pra quem não lembra, o Kung Fu Kid aí vai ser a regravação do Karate Kid. No elenco tá o filho do Will Smith. Cara, acho que nesse elenco deve ter a família inteira do Will Smith espalhado, pra ser bem sincero, né? O filme deve ir pro ar aí em 11 de junho de 2010. E um nome que foi confirmado já é o Jack Chan. O Will Smith nos filmes dele tá que nem o Sarney, né? Colocando a família toda... Dando um jeito da família toda trabalhar. Cara, qual é desse filme? É refilmagem mesmo? Remake? É, eles vão pegar a história do Karate Kid e vão dar uma... E vão refazer a história. Então, cara, não é bem uma refilmagem. Se eles querem mudar totalmente os personagens, o contexto, faz um outro filme, né, cara? Ah, mas vai ser um outro filme, né? Vai chamar The Kung Fu Kid. Ah, tá. Ah, é, na verdade é, né? E, cara, nessa foto do post, o filho do Smith tá parecendo aquele... O Sideshow Bob do Simpsons. Nossa, Sideshow Bob. Muito bom. Saiu o trailer do filme Despicable Me, que é a nova animação do Universal, que traz uma história de um ladrão. O ladrão, ele chama Gru e ele furta pontos turísticos. Como é que é? Tá tipo... Já vi isso em algum episódio do Homem-Aranha, cara. É o seguinte, ele é tipo assim, ele é um ladrão. Aí ele vai nos lugares e rouba os pontos turísticos, mas assim, pontos turísticos bitelos mesmo. As pirâmides. Tipo muralha... Pirâmides, aí ele planeja. Aí no trailer, né? Mostra a galera defendendo a muralha da China, né, defendendo a Torre Eiffel. E ele diz que o que ele quer provar é que ele é um exímio ladrão e tá tentando roubar a lua. E ele enfia tudo isso no Toba. É, e quem vai dublar o personagem principal é Steve Carell, né? Mas Steve Carell, particularmente, eu acho que se ele roubar a lua, ele vai ter que tirar a lua da Coreia, hein? Porque o presidente da Coreia quer trazer a lua pra Coreia. Como é que é? Vocês não estão sabendo disso? Não. Ele tem um projeto que até 2013, 2015, ele vai tirar a lua e levar pra Coreia. Que absurdo. Como é que é? Repete de novo. Isso é piada, não é possível, cara. Não, não. Não, mas sabe o que é triste? Que por ele ser chinês, a gente não pode duvidar. Coreano. Coreano. Ele é chinês, ele é coreano. Ele é coreano. Ele é da Coreia, né? Ah, mas eu que tô gravando. Só ele pode, né? Por ele ser brasileiro, né? Não tem problema. Esse cara, ele... Já tá pirando de vez já, cara. Nossa. É assim, cara, ele tá esquematizando um monte de foguetes. E esses foguetes vão pegar, prender na lua e puxar a lua até a Coreia. Aí na Coreia, a hora que descer pra Coreia, o que que vai acontecer? Ele vai... Ele vai acordar, é isso que vai acontecer. Ele vai acordar, né? Ele vai fazer uma mão gigante, que é pra colocar a lua em cima. E como se fosse uma estátua, e vai fazer um caminhão, uma sonda, qualquer coisa, tirar a bandeira dos Estados Unidos que tem na lua pra ficar de exposição na Coreia. É um ridículo, né? Onde você viu isso? Quer ver? Pera aí. Ele, cara, fala essa fonte que... não é confiável, cara, não é possível. Não, não. Ó, oh, Marcelo Taz, hein, meu? Primeira página da CNN, confiável, tá ligado? Confiável é o... Como é que chama ele? O presidente da Coreia? O ditador da Coreia? Aí, confiável é ele. Presidente, né? Eleito. Esse é um cara confiável, né? Confiável é o Kim Jong-il, é isso mesmo. Eu só quero ver como ele vai fazer pra fazer esses laços na lua. É, eu quero ver como é que ele vai parar a lua a hora que ela começar a descer. Nossa, que absurdo. Eu quero ver onde você viu essa notícia, cara. Cara, eu já joguei um jogo com uma temática parecida e não deu muito certo, cara. Então, finalmente saiu a primeira imagem do Jake Gyllenhaal, né? Totalmente caracterizado como o príncipe Dastan, né? Da adaptação do jogo Prince of Persia: Sands of Time. E tá foda, cara. Tá igualzinho a roupa dele no Warrior Within, né? Segundo jogo. Tá muito bom. Esse filme vai ser bom, cara. Tem que ser bom. Tá sendo dirigido pelo Mike Newman, né? Do Harry Potter Cálice de Fogo. E produzido pelo carinha lá do Piratas do Caribe, né? Me fala uma coisa. Qual é a história do Prince of Persia? Bom, a trilogia Sands of Time... A trilogia Sands of Time, ela começa quando o príncipe, procurando tesouros para se gabar, ele encontra uma adaga, a adaga do tempo, que tem o poder de controlar as areias do tempo, né, Sands of Time, e controlando essas areias ele muda o destino dele várias vezes e volta no tempo para salvar a vida dele e salvar as pessoas que ele quer salvar, né, e matar aqueles que ele quer matar, ferro com a linha do tempo toda, e depois ele vai meio que enfrentar as consequências disso, entendeu? Nos outros jogos. Depois ele descobre que não era só o baoba, tá ligado? É, exatamente. Aí eu não sei como é que o filme vai tratar isso. Você vai pegar só mesmo o primeiro jogo ou você vai pegar toda a história da trilogia? Provavelmente vai ser uma trilogia também, cara, porque acho que eu sempre curti Prince e essa trilogia, cara, foi muito foda, foi muito boa, cara. Eu tenho são poucos jogos que eu quero e tenho o original. Esse é um dos que eu tenho original, porque vale muito a pena. Eu tenho os três também. Você sempre curtiu Prince, Suzy? Qual música dele você gosta? Eu gosto mais de Purple Rain. Tinha que falar, né, cara? É irresistível. Cara, se no filme tiver uma cena dele pulando um abismo e uma serra, cortando ele ao meio e depois ele voltando no tempo, cara, já é o suficiente pra mim. Foda. Como é que é? Como é que é essa daí? Ou correndo pela parede, né, meu? Se arrastando pela parede. Não, mas eu quero que tenha uma armadilha que mate ele, ele volte no tempo e passe por ela sobrevive. De volta sem morrer. É, porque assim, Argentone, tem um esquema que você usa as areias do tempo pra você se tirar vantagem no jogo. É, a areia, ela serve basicamente como as vidas de um Mario, por exemplo. Você cai no buraco lá do Mario, você vai ter mais uma vida pra você tentar de novo. No Sands of Time, o que acontece? Você cai num buraco, bate no chão, quebra o pescoço, você aperta um botão e ele dá um rewind, né? Como se fosse dando um rewind num vídeo, ele vai voltando e volta no tempo. E ele usa a areia como uma ampulheta, no caso, né? Voltando no tempo. Exato. Acho que coisas que não devem faltar nesse filme. Um espelho, uma sombra, a guilhotina do chão e do teto. Ah, é. Andadinha na parede. Os slow motion, né? Lógico. Ele descendo a mina uma parede lá, gigante, e a mina usando uma faca numa bandeirola pra parar a queda. Com certeza. Uma coisa que eu achei interessante, né, é que eu não sei até que ponto é só pra marketing ou se realmente é verdade, é que o Jordan Mechner, o criador do primeiro Prince of Persia, do original, e que também teve envolvido na criação do Sands of Time, né, o primeiro da trilogia, depois ele caiu fora, ele tava envolvido na elaboração do roteiro. Então, cara, se isso for verdade mesmo, velho, eu acredito que tá... pode vir uma coisa muito boa mesmo, talvez a melhor adaptação realmente boa de games, né? Mas fala uma coisa, esses jogos novos de Prince of Persia, a história não tem nada a ver com... Nada. Com aquele nada primeiro jogo, né? Nada a ver. Totalmente diferente. É como se fosse, sabe... Nem com o segundo, né? É como se existissem três universos de Prince of Persia já. Tem aquele primeiro lá, que é o mais simplesinho, tem esse das areias do tempo, e agora tem um novo, né? Que saiu o jogo em 2008 aí, que é outra história, outro universo... Muito bom também, mas eu achei meio repetitivo. Eu não curti, eu não consegui terminar porque achei muito repetitivo o jogo. É, uma coisa que eu achei legal, mas que, assim, nessa trilogia aí, que vai valer a pena mesmo, se os caras souberem usar, que vai dar uma vendagem fodida, é a trilha sonora, né? Porque a dos três jogos foi muito boa. Verdade. Nossa, meu. O compositor do Sands of Time, cara, é o Stuart Chatwood, ele é muito bom, cara. Ele conseguiu misturar rock, metal, assim, com música árabe, de uma maneira, ficou muito foda, ficou muito legal. Games. Parece que recentemente a Apex Entertainment liberou um novo trecho do documentário da Rocksteady Games mostrando o desenvolvimento do Batman Arkham Asylum. Vai ser um novo jogo aí que mistura luta e stealth, mais ou menos no estilo de Splinter Cell, que envolve o Batman invadindo ou resolvendo algum tipo de problema nesse asilo aí, que seria a prisão, né, dos principais vilões, né, da série do Batman. Ah. E tal. Eu vi vários vídeos dele que lançaram na E3 desse ano, tá bem legal, sabe? Se ele mantiver mais ou menos o estilo que tinha no jogo anterior desse, do Batman, de você usar o medo e tal pra pegar... Parece que tá usando, tá seguindo por aí, né, cara? Vai ficar bem maneirinho, cara. O legal desse jogo é que realmente o que o pessoal diz, assim, toda entrevista que você vê com os produtores de jogos, eles falam o seguinte: o que que o Batman, ele é o maior detetive de todos os tempos, sabe? Então eles estão usando essa habilidade aí dele de não só dar porrada, né, de sair batendo em todo mundo, mas de usar inteligência, né, descobrir as coisas, explorar, usar furtividade, usar todos os gadgets dele, vai ter bastante disso. Ele vai tirar a bazuca da onde, né? De onde você tirou esse escudo, Batman? Deixa de ser engraçadinho, Robin. Você sabe que foi do cu. Muito bom. O que eu acho legal dele é que, assim, o pessoal pensa: ah, mas o jogo inteiro vai se passar dentro do asilo Arkham. Mas não, vai se passar na ilha, né, Arkham lá, que é bem, bem grande, tem vários ambientes, não é só dentro da prisão mesmo, não. Tá bem legal. Mesmo que se passe dentro da prisão, André, ninguém sabe exatamente o tamanho exato do... Pois do é, Arkham, tem isso. Né? E esse jogo é pra PS3 ou Xbox que vai ter exclusivo lá o Joker? O Coringa PS3, é exclusivo, né? PS3. PS3. Mas exclusivo, cara, como? Você vai poder jogar? É, não, você vai ter um modo que você vai jogar com o Coringa, isso é só no PS3. Eu não sei até que ponto é esse modo também, sabe? Porque nos vídeos da E3, pareceu que era tipo simplesmente um modo em que vai vir hordas e hordas de inimigo e você fica lutando contra eles usando o Joker, sabe? Será, não sei, cara? Se não sei, foi o que deu pra ver até agora. Porque o legal seria se eles fizessem que nem o Separate Ways do Resident Evil 4, né? A história inteira do ponto de vista do Coringa, né? Sei lá, mas eu acho que pra ser um exclusivo, eu acho que é muita coisa, né, cara? É verdade. Geralmente um fator exclusivo de console é um detalhezinho, né? Um skin diferente, uma coisa básica. Assim. Mas eu acho que essa versão exclusiva do PlayStation, cara, acho que é uma questão de tempo pra... Não vai ser um jogo exclusivo pro PlayStation, sabe? É como era no Soul Calibur. Tem as versões de PS3, versão de Xbox 360, e pra cada versão tem um personagem exclusivo pra aquela versão. Mas o estranho é que a versão do Xbox e do PC não tem nada, né? Pelo menos por enquanto, né? Já tá bem em cima do lançamento aí, não anunciaram nada ainda. Parece que eu acho que PS3 mesmo que tá vindo com alguma coisa. E eles estão respeitando essas versões exclusivas aí? Geralmente não respeitam, né, cara? Eles sempre falam assim: ah, vai ser exclusivo, e depois de um tempo sai pros outros, sabe? Mas conteúdo exclusivo, assim, por exemplo, detalhezinhos, geralmente respeitam, sim, né, André? Quando tem de igual pra igual pra todos, geralmente respeitam. Mas nesse caso, eu tô chutando que depois de um tempo vai sair sim pros outros. Era isso que eu tava querendo falar. Porque uma coisa é você ter uma roupa diferente do Batman, uma roupa nova. Outra coisa é você colocar o Coringa pra jogar, né, meu? Cara. Acaba que depois o dinheiro fala mais alto, né, cara? A Microsoft vai pagar um pouquinho a mais ali e vai lucrar pra caramba com isso. E a data de Wolfenstein também, o novo jogo aí da franquia, foi novamente redefinida, né? O jogo agora vai sair na semana que se inicia, do dia 17 de agosto. A decisão foi tomada pela Activision e só isso, só pra ser lançado no mundo inteiro, João. O que vocês acharam desse... Que saiu, acho que durante a E3 saíram alguns vídeos, né, do novo Wolfenstein. Assim, cara, eu gostei muito do Return to Castle Wolfenstein, que foi o que veio antes desse, né? Só que, sinceramente, esse, cara, tudo que eu vi dele não me chamou atenção, assim, vídeos, graficamente eu não achei nada demais, questão de jogabilidade, assim, não me chamou muita atenção, eu tô meio que saturado desse tema de Segunda Guerra, mesmo quando tem zumbis nazistas e criaturas sobrenaturais, mesmo assim eu acho que tá precisando de alguma coisa a mais, assim, pra chamar minha atenção, mas não sei, talvez seja só eu mesmo. Cara, o que tá precisando no mundo é uma guerra pra se ter jogos melhores. Cara, não, verdade. Vamos ser realistas. Porque as últimas guerras que teve nos Estados Unidos, dos Estados Unidos foram fracas, né? O jogo foi... Os jogos que elas renderam foi bom. Call of Duty é muito bom. Nossa, o Call of Duty Modern Warfare é louco mesmo, hein, mano? Como é que ele é curtinho. E falando aí no Call of Duty, eles voltaram, né, com o nome Call of Duty na franquia, né? Modern Warfare. É mesmo? Voltaram. Hoje, se eu não me engano, eu vi em algum blog. Não, isso daí eu tô falando certo que eu não lembro a fonte, cara. É uma capa do Modern Warfare 2 com o Call of Duty em cima. Isso eu vi também. Caraca. Que bizarro. É, se, tanto que se você procurar da, naquela... É, sobre o lançamento especial, com visão noturna e o cacete, já tá lá a arte do... Eu era mó a favor de tirar Call of Duty pra ficar duas séries separadas, né, cara? Já que... Ah, é verdade, olha a capa do jogo. Se você Eu acho que manter o Call of Duty foi uma decisão sábia, sabe? De publicidade, digamos assim. Eu também acho, foi muito sábio. Ninguém chama de Modern Warfare, sabe? Apesar de ser diferencial, sabe? Ninguém Acho que assim, a partir do momento que eles tiraram o título, pelo menos no nosso. É, depois ali da E3 e tal, eu tava acostumado já a chamar de Modern Warfare, cara. Eu acho que é questão de costume. E eu acho que é bom porque define bem, cara. Call of Duty é Segunda Guerra, Modern Warfare é guerra futurística, né? Futuro próximo. Uma coisa que eu acho que deveria voltar nos jogos da série era o finalzinho. Lembra do 1, do 2 e acho que até das expansões do 2 que, tipo, eles corriam como se fosse a fase inteira e você via ele, tipo, em plataforma, um 2D, meio com 3D, assim. Putz, isso daí eu achava muito legal. Sempre que você fechava o jogo, aparecia. Agora, o Wolfenstein, né? Se não tiver Hitler vestido numa armadura de robô no final... Tá faltando. Que graça, né? Nem que seja no modo hard, né? No mais difícil, só pra depois você desbloquear e ter que jogar tudo de novo, acho que valeria a pena, cara. Eu tava dando uma olhada agora aqui na internet sobre o Call of Duty Modern Warfare 2. É, parece que saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Que só 40% dos jogadores tomaram conhecimento do lançamento do Modern Warfare 2 quando eles desvincularam do nome Call of Duty. Ah, e aí a hora que eles vincularam de novo ao nome Call of Duty, esse índice dobrou. 80% dos jogadores tomaram conhecimento do game. Aí, Rick, por estratégia. Estratégia, de repente, é quem sabe, mais tarde, no em cima da hora, ele... assistiram de novo. Pegadinha do malandro. Você vê todas as caixas com uma fita crepe, né? Com uma fita... ou então eles vendem, tipo, Modern Warfare 2, aí pequenininho, Call of Duty. Ah, e olha que interessante, já que estamos falando de Wolfenstein e Modern Warfare, ou Call of Duty, né, no caso, o Call of Duty 5, né, cara? Uma das coisas mais legais dele é exatamente o modo em que você enfrenta zumbis nazistas, cara. É o modo extra. Porque não? Vocês ficam dentro de uma casa, sabe? E o modo, acho que é sem limites, sabe? Você vai vindo hordas e hordas de zumbi até vocês perderem. Mudando aí um pouco de assunto, não sei se vocês acompanharam também, o Bill Gates falando do Project Natal, que pode ser disponibilizado também para PCs. É, eu tava olhando só por isso. O que vocês acharam disso? Porque, quer ou não queira, aí começa mesmo a cair o mouse, né, cara? Olha só aí, Rick, o fim do mouse, né, cara? O fim do mouse, né, cara? Tá chegando. Tá chegando, cara. Tem 5 anos, tem 4 anos aí pra acabar o mouse. Mas eu acho do Projeto Natal, que eu disse também depois do nosso cast D3 lá, ele vai servir, cara, muito bem, assim, como uma interface pra você acessar as coisas. Então, cara, o que eu vejo, assim, se isso funcionar, se funcionar exatamente da maneira ideal, é que se torna uma interface pra tudo, né? Depois de um tempo, assim, tanto pra computador, quanto pra TV, quanto pra, né, videogame também. Agora imagina isso também aplicado no meio de segurança mais pra frente, por exemplo, num caixa eletrônico. Pois é. Pô, cara, os caras fizeram bem, eles gastaram... Pô, você teve uma boa ideia, cara, ao invés do cara ter 100, ele pode ter uma dancinha especial. Não, cara, não digo... Aí o assaltante, né? Eu não digo dancinha, mas hoje em dia... Pelos relatos aí, mesmo com toda a segurança, os caras colocam a câmera e mesmo assim eles conseguem ver qual é a sua senha, tem toda a palhaçada dos caras lá. Agora, se você desenvolve um sistema que você não tem que tocar a tela, que você não tem que tocar nenhum número e que aquilo ali seja randômico pra você, sabe? Que seja randômico, por exemplo, os números não aparecem de 1 a 9 e sim misturados, então isso daí vai dificultar ainda mais, né? Abre um novo leque de possibilidades pra aumentar a segurança, realmente, mas... Então, cara, eu não sei vocês, mas eu ainda continuo preferindo a dancinha. Eu também, cara. Eu falei tudo isso, mas a dancinha foi boa. Lembrando que tudo que a gente tem até agora sobre o Project Natal é aquela maldita demonstração lá que não tava tão bem assim, não tava funcionando tão bem, e o vídeo do Milo, né, que é só um vídeo ainda, pode ser que nada daquilo seja verdade. Vai ser legal pra você acessar seu computador? Sim. Vai dar pra jogar bem? Não. Não. Provavelmente não. Mas vai ser muito legal chegar e falar assim, ligar o computador, abrir tal jogo, abrir meu save, só ir pegar pra jogar, sabe? Ah, cara, mas hoje em dia você tem sistema de automação que faz isso, né? Então, não sei se... É, mas aí, assim, não só por voz também, movimento, né? Aquele lance bem Matrix Revolutions, né? Das operadoras lá mexendo, né? Aquele Minority Report, né? Exato, aí. Tá mais pra Minority Report, já. Então, mas eu acho que num primeiro momento isso daí não vai funcionar bem, de verdade. Até porque... A pior ainda do que ficar na sua sala de estar em frente da TV mexendo os braços e pulando é ficar no seu quarto, na frente do seu computador em pé, mexendo os braços e pulando, né? Não vai rolar nem com em pé, né, cara? É, tô jogando CS, tá ligado? Matei alguém, dou o dedo do meio pro negócio, ele zoa automaticamente dentro do jogo. Dá um taunt, né? Dá um t-back, né, cara? Televisão. E no mundo das séries essa semana a gente teve uma notícia sobre Lost, né? Envolvendo Lost. Parece que o produtor Anthony Spiner, né? Dos seriados Barretta e Babes in Toyland, que ninguém conhece, tá processando a ABC por plágio e ausência de recebimento de royalties. Parece que ele disse que recebeu, em 1977, $30,000 para escrever um piloto, né, que contou com 121 páginas e foi batizado de Lost, né? E a história dele contava sobre um voo que seguia para Los Angeles e caía em uma selva tropical. Além disso, ele falou que os personagens Jack, Locke, Said, Kate e Sal são muito parecidos com personagens que ele havia criado, né? A ABC também relata ele, né, que a ABC também negou a produção dessa trama em 77, quando ele escreveu o roteiro, em 91 e 94, mas que em 2004 copiou quase que totalmente o roteiro sem dar créditos a ele. Agora você me fala, né, depois de 5 anos de Lost, o que, esse mané tá fazendo aí, meu? Não, o pior é que ele vai ter que provar isso, né, cara? Agora, como ele vai provar? Cara, sinceramente, se fosse verdade, já teriam pagado esse cara pra ficar calado, sei lá, sabe? Cara, se fosse verdade, já teriam apagado esse cara do mapa, já. Ah, velho, o cara tava milionário aí, cara. Não, tava, sei outra lá... coisa. E se fosse verdade, ele não tava escrevendo Barretta e Babes in Toyland. Ele tava escrevendo Lost, né? Porra, o cara tivesse escrito piloto, né, cara, de uma série no nível de Lost, teria um mínimo de reconhecimento. Miscelânea. E vamos aos destaques de porcelanas. E a casa do criador de Superman foi restaurada. E o carro de Transformers 2 será fabricado no Brasil. World of Warcraft no iPhone. Twitter até em almofada. Carro de controle remoto bate novo recorde. E um grupo de pessoas, em apoio ao Child's Play, uma comunidade que faz caridade levando brinquedos, jogos, livros e até doações de dinheiro para crianças doentes em hospitais, resolveu ajudar o pessoal jogando Mario. Parece que o grupo se reuniu e eles já estão há 87 horas jogando desde Mario Bros., Super Mario Bros. Até o Mario Galaxy, né? E eles, o que eles estão fazendo? Eles ficam num feed ao vivo jogando os jogos do Mario, né? E as pessoas entram e doam dinheiro, assistem os jogos e doam dinheiro. Em 3 dias, eles já conseguiram arrecadar $28,000 pra essa instituição. Eu não entendi a relação entre você assistir o cara jogando e querer doar, mas... Você fica com pena, sabe? Meu Deus, esse cara deve ser doente. Nossa, ele é muito ruim. Ele com certeza tá internado aí, né? Colocaram aqueles vários chineses, tá ligado? Bitolados, jogando. Sei lá, sabe? Se o cara estivesse jogando de cabeça pra baixo, ou... Sabe? Enquanto alguém tenta acertar ele com um sniper, assim. Baixo d'água. Tu não tenta acertar ele com um sniper? É, isso seria cara, impressionante. No meio da jogando Mario pra fugir da morte... É, o cara, sei lá, sabe, ele na tendo que zerar, senão, sei lá, cai uma borda de ferro em cima dele, Chaves é uma guilhotina maior, seria mais emocionante. Cada vez que ele perde, se aproxima mais do pescoço dele. Exato. Jogos Mortais 6, né? Jogos Mortais 6. É, acabou. Então, na verdade, eu vou abrir o jogo aqui. Na verdade, é um serviço prestado pelo grupo do Manicômio pra ajudar crianças carentes, entendeu? Então a gente pega a maioria dos nossos usuários lá, tem uma disponibilidade maior a jogar videogame que nem alucinado, então eles ficam aí 87 horas jogando, entendeu? Não foi o recorde, na verdade, nós temos um recorde interno na empresa, são de 144 horas, mas eles tinham uma privadinha que eles ficavam em cima e tal, tinha todo esse processo de higiene que eles não tiveram ali, porque por stream não dá pra mostrar, né? Verdade. Eles conseguiram arrecadar 29.030 dólares e 76 centos. Ô, Rick, eu acho que a gente devia fazer uma coisa desse tipo, hein, Rick? Né, pra caridade do download. Pra caridade do download. Eu queria saber quem foi o filho da puta que doou 76 centavos, cara. Um cara que só tinha 76 centavos, pô. É. Dá vontade de virar e falar assim, não, pode ficar. Pega de volta. Por favor, vai ser mais útil pra você do que pra gente, né, cara? Se você tá doando 78 centavos, porque você precisa muito desse dinheiro, por favor. Você quer se internar aqui, hoje você vai ganhar mais em doação do que se você... É. Tadinho. Então, se você, né, você aí que vendeu a sua vida para esse jogo maldito, né, do inferno, World of Warcraft, e, sabe, você precisa manter esse vício, né, e provavelmente você tem que trabalhar ou, sei lá, estudar, né, para um dia trabalhar, e você não pode passar 24 horas por dia dentro, na sua casa, no escuro do seu quarto, jogando World of Warcraft, você tem uma alternativa para ficar mais próximo do seu personagem, né, cara? Então, que é um aplicativo pro iPhone que a Blizzard lançou, do World of Warcraft, que chama World of Warcraft Mobile Armory, que é um aplicativo que te permite acessar algumas informações sobre sua conta, né, seu char, suas skills, seus equipamentos, tabelas de PVP e outras notícias da Blizzard, né, sobre o World of Warcraft, pra você poder se programar ali, programar suas raids e sei lá o que mais que os viciados em World of Warcraft fazem, né, cara? Eles jogam. E é mais uma coisa pra você perder sua vida, né, em World of Warcraft, que é uma Blizzard não cansa de tomar a vida, cara, dos jogadores. Basicamente, você vai poder fazer tudo que você pode fazer no site www.woarmory.com. É, então, é isso que eu ia perguntar, porque o site já existe e você consegue fazer tudo isso, né? Sim. É, seria um mobile aplicativo disso aí mesmo, né? E eu nunca entendi direito isso, porque tinha um cara no trabalho, no penúltimo emprego, penúltima empresa onde eu trabalhei, que ele era viciado em World of Warcraft, viciadaço, e ele ficava um tempão no Armory, cara, fazendo sei lá o quê, porque não é só escolher as skills do personagem e escolher equipamento. É o cúmulo do vício. É, digamos que no Armor você pode simular, por exemplo, que cada personagem, dependendo da classe e tal, você pode escolher gastar os pontinhos lá que você ganha por level pra montar ele do jeito que você prefere, sabe? E ali você pode simular outros modos e tal. Basicamente você não joga, sabe? É mais um utilitário mesmo pra... É um aperitivo pra enquanto você não pode jogar, sabe? É, digamos assim. Me deixaria impressionado mesmo se desse pra você fazer um trading seus amigos assim por Bluetooth, né, cara? Cara, esse é o terceiro Nerd Drops e eu vou voltar pra mesma piada. Né? Tem que tomar cuidado pros caras não ficarem revoltados e enfiarem o iPhone no c***, cara. Já foi o controle da TV pro iPhone rapidinho. O iPhone é arredondado, né, gente? Não sei! Alguém estão se entregando, cara. Tô falando você, ô. Na verdade, você falou que o iPhone é arredondado e eu não falei não nada. É? Não sei, nunca vi um iPhone. Não, né? Não tem. Não, o que é isso? Tem não tá sentado frente, em cima de um, né? Adoro. É. Mas o iPhone falaram que não passa bem naquele teste da vibração, né? Você viu já o videozinho da minazinha testando? Como é que é? Você nunca viu isso? Tem um vídeo, uns caras contrataram uma puta. Não é isso daí, não. É contrataram uma senhora de família. Trabalhadora noturna. Eles contrataram uma acompanhante. Uma GP. E eles pegaram, selecionaram lá 6, 7 fones celulares. E ela usou o vibrador pra ver qual que era o melhor pra usar, qual o melhor celular pra você usar como vibrador, cara. E o iPhone foi um dos piorzinhos, cara. Olha só, que maldade. Eu aposto que eles não estavam pensando nisso quando estavam desenvolvendo o iPhone, tudo bem. Cara, vai saber, né? Ah, cara, mas esse é o tipo de informação que deve influenciar na escolha de algumas mulheres, hein, cara? Os homens decidem comprar o Nintendo Wii no lugar, né, cara? E o carro de Transformers 2 será fabricado no Brasil. A General Motors confirmou, quinta-feira, dia 9, vai fabricar o Chevrolet Spark, fábrica da montadora da cidade de Gravataí, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Spark é a versão final do carro conceito Chevrolet Beach, veículo do personagem Skids, que se transformava no filme dos Transformers, A Vingança dos Derrotados. Dimensões reduzidas, com praticamente o mesmo tamanho do Fiat Uno, foi desenvolvido pela subsidiária coreana do grupo, a Daewoo. E tem previsão para chegar no mercado brasileiro em 2012 com um preço sugerido na faixa de R$25 mil. Ainda não foi divulgada nenhuma informação sobre o motor ou ser disponibilizado aos consumidores brasileiros. Ah, cara, até lá o dinheiro não vai estar mais valendo nada mesmo, o mundo vai estar uma treva só. 2012, né, cara? Ser lançado em dezembro, 31 de dezembro de 2012. O mundo acaba dia 25. Cara, dia que você começar a ouvir aquela O Fortuna, Céu, sabe? Que é? Aquela música, aquela Fortuna. Fortuna. Ah, tá. O dia que você começou a ouvir essa p*** do Céu, cara, se abriga, porque vai chover merda. Se chover merda, aquelas meninas do Two Girls One Cup tá cegado, cara. Elas serão as únicas sobreviventes. Continuidade à raça humana. O carro é até bonitinho, mas eu não consigo entrar dentro dele não, cara. Parece ser muito pequeno, cara. Acho que ele vai ser alto, sabe? Tipo, ideia. Nossa, cara, ele é feio pra burro. Ele é muito feio, cara. Não acho, não. Ele é bonitinho, mas, pô... Não, mas esse... Não, se decidiu, é feio, é bonitinho. Não, ele é bonitinho, mas não consigo... Não me vejo dentro dele. Ele é bonitinho, mas não pra você, né? É, mas não pra mim. Ele é tão feio que chega a ser bonitinho, é isso? É tão feio que dá a volta. Provavelmente o cara é algum engenheiro, ele é alguma coisa assim, mas... Nick Casey... de 46 anos e tal, criou o carrinho de controle remoto mais veloz do mundo, velho. E o carrinho safado, cara, ele consegue atingir a velocidade 259 km por hora. Por que não 260? Por causa do terreno, tá ligado? Pô, é. Mais umzinho ali, cara. Foi assim. Era só mais uma pilha. Porque não era Duracell, tá ligado? Bateu o recorde assim, com 48 km de diferença. O próximo projeto dele é fazer um que chegue a 322 km por hora, porque não 25, né? Porque não 20 ou 25. Cara, é muito escroto isso. Pra quem você quer um carrinho que corra a 259 km por hora? Você não, cara, consegue acompanhar essa... Cara, você fala lá que você tem um carrinho, sabe? Que é uma excelente maneira de você começar um bate-papo com uma pessoa desconhecida. Cara, ou não, cara. Olha, sabe aquelas conversas, gente, tipo... Gente, sabe aqueles caras chatos que aparecem no bar? Tem um chato desses na turma. Você tá lá bebendo uma breja, o cara vira e fala: porra, carrinho de controle remoto que anda 259 km por hora. Ó, legal. Uma cerveja. O problema, cara, é isso. Imagina isso agora. Imagina se isso é fabricado em larga escala. Imagina uma criança, carro de 259 km por hora. Aonde o pai tem que buscar esse brinquedo? Né? O que ia ter de moleque sem olho, cara? Sem canela, sem pé. Não, cara, eu brincava com o carrinho de controle remoto, cara. Quando, pô, mal o carrinho saía da garagem, já não tinha mais, sabe, o controle não pegava mais com o carrinho, sabe? Não tinha mais contato. 259 km por hora, cara, vai ter que correr, hein, filho. Corre. É, com o carro do lado, assim, alta velocidade. Não, bem com o carro do lado, velho. Olha isso, imagina você 259 km por hora, depois de passa, atravessa a avenida, passa o carro por cima. Cruzamento. 200 de... O nome do carro, acho que ele foi batizado de Schumacher, cara. M3. É, tá escrito Schumacher. Schumacher M3. Parece tão grande na foto, né? É, deve ser pequeno essa porra. E falando de carrinho de controle remoto, vocês viram a notícia que o pai do Michael Jackson quer montar... E já que a onda é Transformers, né? Ele quer montar um trio com filhos do Michael Jackson... O Prince Michael II e com a Paris. Esse cara tá de parabéns, cara. Velho. É, porra, tá de parabéns, filha da puta. Não, salva de palmas. Vamos estragar a infância dos outros, cara. Não. Merda. Vai escrever um livro depois. Não basta os filhos, netos também. Vai chamar o quê? 79 anos. Como estragar a vida de duas gerações. Pois é. Como estragar duas gerações. Que filha da puta, velho. Por que ninguém vai dar um, não chega nele e fala assim, cara, não, dá um tapa na cara dele, não. volta pra tua casa, sai daqui. Vários tapas, né? Pá, não. E vai chamar Jackson 3, cara. Son of Jackson 3, né? Não, The cara, 3 Sons of Jackson. Vamos ser realistas, não vão deixar, né? Por mais que o cara queira. Ah, não vão. Falando em filha do Michael Jackson, ela daqui uns 10 anos, hein? Vai. Já tem 12 anos. Nossa, cara. Então daqui 6, né? Então daqui 6, né? Cara, espera os 6 anos aí você fala, cara. Porque senão, né? Cara, putz, creepy. Planejando daqui a 6 anos, tem quantos anos, cara? Eu? Tá com 30. Então, ó. Fechou, tá 18, cara. Tá ótimo, né? Fechou. Fechou. Então, ruivo. Milionário já, né, pela época. Oh, com certeza. Diz que a menina já tá fazendo música, tá ligado? Em homenagem ao pai. Já tá tomando chicotada também, você vê que legal. Já tá na pegando base. No microfone desde cedo. Filho do Michael Jackson, eu não ia trabalhar nunca na minha vida, sabe? Nunca. Ah, bate a merda, cara. Não deve ser uma vida fácil, cara. Não, vamos ser realistas. O cara tá lucrando mais morto do que vivo. Então, brother, é só... Não, com certeza, as dívidas já estão pagas, tá tudo pago já. Tu vende aquele rancho lá, cara, paga cara, metade. Eu não consigo conceber, assim, tipo... Você quer ver essas crianças ficar ricas? Deixa fazer uma autópsia em TV aberta do bichão. Aí vamos ver que pessoinha da cabeça dele controlando. Que nojo. A cabeça de sai, né, despluga a cabeça e sai voando. Cara, fãs do Twitter fizeram almofadas com o símbolo do Twitter, o passarinho e o Tzinho, cara. Incrível. Tu tá brincando comigo. Pô, sério, velho. Em homenagem ao Polar, como que o Polar fala? Você tá brincando. Você tá brincando comigo. É, e com esse... E nesse ritmo de você tá brincando, a gente acaba por aqui o podcast, meu. Porque, pô, tá almofadinho do Twitter, dessa, cara. Eu não tenho condição, sabe, mental pra continuar, cara. É porque não importa o quanto a gente se esforce, cara, nada vai superar isso. Nada. Nada. Beleza, breve, então é assim. Vocês podem esperar almofadinhas do Nowloading, fiquem à vontade. Tá? Olha só. Abicão. Ah, e vai ter também almofadinha pra hemorroida do Sussi. E acho que se ele chegasse pra você e falasse assim, uma almofadinha de hemorroida, tipo assim, ah, você não, mas eu não tenho hemorroida. Aí ele, ainda. Ainda. Então, beleza, essa foi mais uma edição do Nerd Drops aí com os nossos amigos André Magin e Slash Rick do Nowloading. Isso aí, né? Nowloading, podcast sobre games, né? Dois podcasts, assim, em teoria, tudo em teoria, né? Dois podcasts por semana. Um de notícias e um sobre temas variados. Acessem lá. A gente faz o que pode, né? Nesse mundo. Cara, agradecendo demais o convite. Muito legal participar aqui com vocês. Cara, a gente que agradece por vocês terem aceitado, né? Com certeza. Uau. E outra, depois da edição fica muito legal mesmo. Fica ah, é, eu sei como é. Bom, é isso, e-mails e... E Twitter, e pra seguir vocês no Twitter, como é que faz? Ah, é. Como é que é, Rick? É now underline loading, eu acho que é. É, isso aí. É, now underline loading, sei lá. Sei lá, você já viu que Twitter é a praia. Entra aí no site de... Lá tem o nosso Twitter, pronto. E a gente vai deixar no post aqui também pra vocês. Download.com.br. É porque é uma confusão, cara. Todo mundo tem Twitter, tem Twitter do Download Impress, tem Twitter do Download, tem Twitter do Twitter do Download. Tem o Evil Download? Ainda não, né? Cara. Alguma pessoa criativa e engraçada pode se candidatar aí a ser o Evil Download. Olha, eu comprei o Download no Byter, cara, uma vez. Em 5 minutos, aí o André comprou de volta. Como é que é? eu fui dono do Downloading por, sei lá, um dia do Byter lá. Aí o André comprou depois. Olha só, que maravilha. Tentado um ódio, filha da... Aí comprou. Aí eu comprei a Nerd Store. E não podemos esquecer que hoje, na data de gravação desse podcast, o André tá fazendo aninho. Seu aniversário! Felicidades! Merece um parabéns, então. Parabéns! Não, tá bom. É Big. Como é costume? É Big. E como é costume aqui no Nerd Drops, né? Não, primeiro... Quem quiser deixar recado, mandar beijinho pro Sussi, qualquer coisa, nerddrops@gmail.com. Oi? foto, mulheres ouvintes, né, mandar fotos nuas também. Por favor, gente, eu passo até meu e-mail pessoal nesse caso. Pode mandar, nerddrops@gmail.com. E é como é de costume aqui no Nerd Drops, né, como a gente sempre faz, o aniversariante escolhe a música com a qual a gente fechar. Não, foi na última. Eu escolhi Bruno e Marrone, hoje é você, cara. Tem uma do Gen Giovanni de matar. A vai? Música de encerramento vai ser Seiya, o Cavaleiro de Pegasus. Nossa, eu tenho esse CD aqui, cara. Beleza, então com vocês, Seiya, o Cavaleiro de Pegasus. Eu sei que você não deve estar acreditando, nem eu. Mas é isso aí, meu filho. Acabou. Vai pra casa. Tchau.